Autorizado, pushback é acionamento de chama táxi. 6251 da Gaúcha. Autorizado para Guarulhos, 340 amigos. Decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva direita, prossegue via Upper Zulu 21 conforme rota apresentada. Aciona 5526 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Mas qual é a tua chama quando pronto para push? É, mas se for no ponto para baixo, 4 horas, 23, eu tô na galhão. Horas, 23, Galeão, prossegue via Pátio Índia e Alfa, emitindo a pronta no ponto de espera, o Jané 6254. Pátio Índia e Alfa, você pode pular, 3 a bordo. Então, o meu Charlie X-Ray mantém a 085 condições visuais, ajuste do altímetro 190 no 5, voando direto Salvador. Então, chegada bom, esse mantém ao nível 1900 inicialmente. O meu Charlie X-Ray desse mantém no 1510 de ajuste de altímetro 1015. 6251, decolou agora aos 39, 119.8 controle, bom voo e até a próxima. 19.8, bom dia. Contato radar na decolagem, sub mantém 360. 360, pode voar da Leda ou Meda de Bolo? Após 2000 pés, está autorizado. Após 2000, Leda. Azul 4177, sentindo informação Golf, solicito autorização Vitória, nível 360. Azul 4177, está autorizado para Vitória, 360 nível, decola da 10, saída da El, Leda, Eudes, em Eudes, intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5525 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Do Vitória, saída da El, Rede Eide, Leda Eide, transponder 5525, controle 11928, confirma o número. 360, aerovia pelo ISC 50. Assim, o nível 360, pelo ISC 50, azul, patrão, 77%. Procedimento correto, chama grupo puxo no 08. Chamará por último no 08, azul, 4177. só 2 mil pés, canto 3201, uniforme estabilizado, sinal Electric 3. Direita para 320, quantas milhas? 230, aproximadamente 80 milhas. Sete. Meia dois cinco um, chama agora sempre Recife na frequência 1251, alterna 13325. 25550 aí, secundária? 1251. Secundária é 13325. 251 primária é 13325 secundária, obrigado, moço. Mando 57 no 7, está autorizado para o galeão 340 nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta para o Zulu 10 e prossegue conforme a rota apresentada. Aciona 5530 no Tonotonga, 119, 8 é a frequência do controle. Autorizado o galeão 340 no comando da 10, da El, Leda, Bridge. Depois eu fiz o Zulu 10. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Agora quando pronto para o push, 7-1, pushback na posição 8, pronto para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chamar táxi 4177. Sinto autorizado, pushback, chamar táxi 4177. Roto, bom dia, 5898, informação Golf, autorização Confins. 5898, muito bom dia, está autorizado para Confins nível 340. Decola da 10, saída da Eule da Bridge. Em Bridge, intercepta Pedro Luna meio, prossegue até o destino. Aciona 5531 no transponder, 119.8 ao controle. Gente, autorizado Confins 340, decolando da 10, curva direita, saída da Eule, Leda Bridge, intercepta Pedro Luna meia, prossegue até o destino. 5531 no transponder, 198.8, saída web 5898 na posição 1. Protegimento correto, chama pronto para o push. 5898. Temos um tráfego na aproximação da 10. É, chama em torre para ver se circuito de tráfego no chave. Vem na frequência 1.8 decimal meia. 1.8 decimal meia. 3201, chame agora a torre 1.8 decimal meia dúzia. No 77, prossegue via pátio em Jalto, me chama pronto no ponto de espera. Prossegue pátio com a educação em questão, chama na ponto de espera a educação em questão. Aeronato, estou chamando a dor, eu posso ir em pau, eu recebo muito baixo. Confio, por gentileza. TAN 3201 na final. Agora sim, TAN 3201 no visual, cheque trem, livre pouso na 10. O vento é de 1 ao 4, 0 graus com 5 nós. Tente livre pouso na chat interna. Gente, o meu TRX vai visual com tráfego menor da 10? Afirmativa. Gente, vai se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo de Salvador, aguardo a neutralização. Alex Ray. Janta de 1950 graus com 4 nós, tem livre pouso na 97. Sente, livre pouso na 97. Web 5898, dando 1 para o pushback acionamento. 5891, autorizado. Pushback acionamento, chama a tarde. Autorizado, 58, na 2 Web. Padrão 777 em Mantex, cadê? Ali não tem a 5-0, então 3201 no solo 57, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette, plano 0, 3201.